2.056.114 contribuintes será feito no dia 15 de setembro, totalizando 2,4 bilhões de reais. Desse total, 168 milhões e 78 mil e 903 reais e 86 centavos são destinados a contribuintes idosos. Tem prioridade ainda as pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave. Segunda do dia sobre economia. Projeção de instituições financeiras para a PIB cai para 15ª semana seguida. A projeção de instituições financeiras para o crescimento da economia brasileira este ano continua em queda. Pela 15ª semana seguida, a pesquisa feita pelo Banco Central indica crescimento menor. Desta vez, a projeção para a expansão do Produto Interno Bruto, o PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos no país, passou de 0,52% para 0,48%. Para 2015, a estimativa segue em 1,1%. Essas projeções fazem parte da pesquisa semanal do Banco Central a instituições financeiras sobre os principais indicadores econômicos. Notícias do Rio. Jovens da Maré fazem mapa das violações dos direitos e violência à juventude. Cartografia social tem ponto de apoio nas violações e observa poder estadual como agressor. Quando o policial vê um jovem na maré, vem logo esculachando. É preconceito puro, só porque moramos na favela, segundo diz um dos jovens. Relatos fortes e impregnados por um sentimento de violação social, na verdade, quase um desabafo. São os elementos de composição da cartografia social do Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, que se encontra na fase de construção na comunidade. O estudo participativo teve início há alguns meses pela ONG Fase, que pretende transformar jovens em protagonistas na formatação de um mapa atualizando da região a partir dos seus olhares, vivências e percepções. O ponto de apoio são as violações à juventude na comunidade, tendo como agressor, entre aspas, o poder governamental através de políticas exclusivas e ditas de pacificação, também entre aspas. Mais uma notícia do Rio. Rio, rombos de rua crescem 40% no segundo trimestre de 2014. Os rombos de rua na cidade do Rio de Janeiro aumentaram 40% na comparação entre o segundo trimestre de 2013 e de 2014. Dados do Rio, revelam que os registros subiram de 8.667 para 12.090. Neles estão incluídos rombos a transeuntes de aparelho celular, rombos no interior de coletivo e no interior de transporte alternativo. Das 33 regiões administrativas do município, cinco apresentam queda no volume de ocorrências. São elas: Campo Grande, de 277 para 187, Botafogo, de 456 para 347, Portuária,

Aulas práticas, professores motivados em mostrar a você como ter sucesso na carreira profissional. Gestão de Recursos Humanos é na Estácio Friburgo. Voltamos a apresentar o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. As principais notícias em primeira mão do seu time e do seu esporte preferido. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Voltamos com o Programa Legal e Esportes para você. Notícias de esporte, mistério e incômodo. Saiba bastidores do corte de Maicon. Mesma cidade, mesmo hotel, mesmo sistema de entrevistas. Parecia apenas mais um dia comum de preparação do Brasil para o amistoso contra o Equador, marcado para terça-feira. Seis jogadores estavam escalados para falar com a imprensa, mas antes foi informado que o coordenador de seleções da CBF, Gilmar Rinaldi, faria um anúncio. Não seria um dia comum. O Hotel Mandarim Oriental foi a casa da seleção brasileira durante toda a semana passada. O elenco chegou na segunda e, a partir do dia seguinte, o local virou a sede das entrevistas com os jogadores e até com o técnico Dunga. Foi lá que Gilmar apareceu apressadamente para fazer o depoimento. Cinco jogadores o acompanhavam, iam falar com a imprensa depois, então só ficaram à espreita. Segunda do dia. Ronaldinho Gaúcho acerta com o Querétaro do México. Após rescindir contrato com o Atlético Mineiro no final de julho e quase acertar com o Palmeiras, o meio-campo Ronaldinho Gaúcho assinou contrato com o clube mexicano. A equipe do futebol mexicano veiculou o anúncio, que foi feito neste sábado, dia 6, e o acordo é válido por 2 anos. A apresentação deve ocorrer nesta segunda-feira, dia 8, na equipe mexicana, também conhecida como Galo, como o Atlético Mineiro. O jogador de 34 anos, duas vezes eleito o melhor do mundo pela FIFA, 2004 e 2005, vai encontrar uma legião de brasileiros como Danilinho, também ex-atleticano mineiro, e William, ex-palmeirense, e Ricardo Jesus, ex-Ponte Preta. Gaúcho também será parceiro de Cinha, brasileiro naturalizado mexicano, ídolo do futebol local. O time mexicano, que pertence ao grupo Imagem, conglomerado de comunicação, está na 8ª colocação do campeonato mexicano. A estreia de Gaúcho deve ocorrer na próxima semana. Presidente da FCA sinaliza possível saída de Montezemolo da Ferrari. O presidente da FCA, Sérgio Mancione, fez uma declaração polêmica e sinalizou que o futuro líder da Ferrari, Luca Cordeiro de Montezemolo, não é tão sólido quanto se imaginava. A saída dele da Ferrari não está na agenda, mas ninguém é indispensável, disse o próprio. Ao participar de um workshop, ele destacou que, apesar dos bons resultados econômicos apresentados na gestão do mesmo, faltam índices positivos no âmbito esportivo, já que há 6 anos a Ferrari não vence o título da Fórmula 1. O coração da Ferrari é vencer a Fórmula 1, segundo o mesmo, diz ser torcedor há anos. E ainda diz: é difícil ver a Ferrari nestas condições, tendo os melhores pilotos, boxes de qualidade excepcional, engenheiros ótimos, mas não vencer desde 2008. Assim foi a declaração do mesmo. como foi dada no mesmo fim de semana em que o circuito de Monza recebeu o Grande Prêmio da Itália. O espanhol Fernando Alonso não conseguiu terminar a prova por problemas mecânicos, enquanto o outro piloto da Ferrari, Kimi Raikkonen, chegou em nono lugar. Essas foram as principais notícias de esportes e do Brasil e do mundo, exclusivamente para você aqui no programa Legal, a sua companhia na Universidade. A hora que você quer ouvir aquela música especial, aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do programa Legal, você vai ouvir agora e aqui. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, vamos de sucesso aqui no programa Legal e mandar aí para Kelly Souza, para Vitória França, Paulo Bueno, para Isabelle Noi Lima e também para Manuela Perpétuo, Cláudio Melo, também para Gleice Paz, Brenda, para todo mundo aí que cursa jornalismo, publicidade e propaganda e para os demais graduandos de enfermagem, publicidade e propaganda de novo, mais uma vez, né? Mas aí, educação física, farmácia, administração, direito, todos os graduandos Estácio Nova Friburgo e para você que vai ouvir na íntegra pelas redes sociais. Vamos de sucesso aqui no programa Legal. O amor é o calor. Leonardo Reis. Aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, você ouviu aí Dias Melhores,

É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, você ligadinho aqui no programa legal, sua companhia na universidade. Com certeza a sua participação é válida pelo e-mail programalegal.radioestacao@gmail.com, Twitter. Segue a gente lá pelo @programalegalbr e no Facebook a nossa página oficial é facebook.com/programalegaloficial. Está válida a sua participação, a sua curtida lá no, na nossa página, você nos seguindo também no Twitter, com certeza o Programa Legal estará anunciando o seu nome aqui, com certeza. As melhores oportunidades para você serão sempre anunciadas aqui no Programa Legal. A sua vez é agora. Fique atento a algumas oportunidades que mais se encaixam em seu perfil. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Vamos de oportunidades. Empregos no portal Indeed hoje para você aqui em Nova Friburgo. Vaga de recepcionista, repositor em supermercado, atendente executivo júnior, assistente acadêmico, atendente padeiro profissional na área de comunicação, instrutor de fotografia também em Nova Friburgo, na empresa Senac RJ, aprendiz também a vaga aprendiz de auxiliar de mecânica automotiva diesel, na área de gestão, instrutor de logística básica em Nova Friburgo, pelo Senac RJ, e também auxiliar de serviços em geral, também atendente e balconista de padaria. Essas foram as principais vagas de emprego para você aqui no Programa Legal hoje. Para você participar a uma dessas vagas, basta cadastrar ou atualizar o seu currículo e se candidatar e disputar a uma dessas vagas. E para você que é Estácio Nova Friburgo, é só entrar no vagasestacio.com.br e atualizar e cadastrar o seu currículo e procurar sempre o E3 aqui da Estácio Nova Friburgo para saber sobre empregos e estágios aqui em Nova Friburgo e região. Escolha os melhores caminhos para construir melhor o seu futuro através da educação, dicas, informações e orientações básicas. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Você que vai ouvir o Programa Legal nas redes sociais, pelo Twitter, Facebook, ou seja, qualquer outra rede social, e está querendo fazer parte da Estácio Nova Friburgo, seja no curso de publicidade, propaganda, jornalismo, educação física, enfermagem, farmácia, direito, administração, tecnologia da informação, e entre outros, seja presencial, semipresencial ou à distância, a Estácio Nova Friburgo está com esses cursos exclusivamente para você. Matrículas e maiores informações pelo estácio.br e pelo telefone DDD 22 25 25 1500. Estácio Nova Friburgo, investindo no seu futuro junto com você. Venha fazer parte dessa equipe de vencedores. Indicação Programa Legal, a sua companhia na universidade, com a garantia desse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Tudo o que você não sabe, tem dúvidas? O Programa Legal vai ajudar você e a sua curiosidade terá grande destaque aqui. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. O Programa Legal de hoje trouxe como curiosidade sobre a primeira Copa do Mundo FIFA. A primeira Copa do Mundo FIFA foi realizada em 1930. A Copa do Mundo FIFA de 1930 foi a primeira edição da Copa do Mundo de Futebol. Sediada no Uruguai, a competição ocorreu entre 13 e 30 de julho, envolvendo 13 seleções. Todas as partidas foram disputadas na capital Montevideo, a maioria no estádio Centenário, que foi construído especialmente para o torneio. A FIFA escolheu o Uruguai como país sede numa conferência em Barcelona em 18 de maio de 1929, pois o país celebraria o centenário de sua independência e a seleção uruguaia vinha de 2 títulos olímpicos. Então, essa era a curiosidade quando ocorreu a primeira Copa do Mundo. E aí está a resposta no Você Sabia de hoje para você. As melhores piadas que vão fazer você morrer de rir estão aqui. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Vamos de piada. Por enquanto, não inovamos as nossas piadas, mas em breve estaremos com piadas novas aqui para você. Primeira do dia. É, por que a loira fala o telefone deitada? Resposta: para não cair a ligação. Segunda do dia. Segunda do dia. O que é preciso para reunir os Beatles? Resposta: mais 2 balas. Terceira do dia. Por que Hitler odiava os judeus? Resposta: porque não conhecia os argentinos. Quarta do dia. Rapidamente. Quarta do dia. Qual a diferença entre um político e um cachorro atropelado? Resposta: antes do cachorro, há marcas de freada. Quinta e última do dia. Rapidamente, quinta e última do dia. A mulher comenta com o marido: querido, hoje o relógio caiu da parede da sala e por pouco não bateu na cabeça da mamãe. E o marido responde: maldito relógio, sempre atrasado. Essas foram as piadas do programa Legal exclusivamente para você. Em breve com piadas novas. Ouvir aquela música especial, aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do programa Legal, você vai ouvir agora e aqui. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, vamos seguindo esse programa legal hoje aqui na Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região, e vamos de sucesso para Jefferson Alves, Felipe Basílio, Karina Kinushi, para Gustavo Vidal, para Eduardo Serafim Brito e para todos os graduandos do Estácio Nova Friburgo e para você que vai ouvir esse programa legal na íntegra pelas redes sociais e para todos que estão prestigiando esse programa legal. Com certeza vai esse sucesso para vocês. E deixa eu ver rapidamente aqui, Antônio Carlos Moreira, também vai para ele, que foi um dos participantes do programa Legal em uma de nossas edições aqui na Rádio Estação. Então vai aí para todos vocês. Você está ouvindo Rádio Estação. Na moral, na moral, só na moral. fazer. Pensar no mar. No que a gente tem que fazer pra ficar vivo, pra variar. Yeah, yeah, yeah. Quando tudo parece não ter lógica, bomba de amor, tiros de amor, troca de amor. Isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, você ouviu aí a fundo, Na Moral. Esses foram os sucessos do Jota Quest hoje aqui no programa legal, sua companhia na universidade. E assim vamos chegando ao fim de mais um, bem próximo ao fim de mais um programa, né? Mas com certeza você curtiu aí o programa legal e com certeza estarei dando o melhor para melhorar o programa legal nas próximas edições. E, por enquanto, estamos tentando inovar um pouco, eu, né, com certeza, para o programa legal ter, além de conteúdo, informação atualizada, especialmente para você. Então essa foi a edição exclusiva do programa legal de hoje, e sendo que estaremos juntos na próxima edição, não é mesmo? Então, o nosso e-mail de participação é programalegal.radioestacao@gmail.com. O nosso Twitter é @programalegalbr, o nosso Twitter oficial, e a nossa página oficial no Facebook é facebook.com/programalegaloficial. E esse é o Programa Legal a qual você está ouvindo aqui na Estácio Nova Friburgo, e vai ouvir também você que não é da Estácio Nova Friburgo, mas vai ouvir nas redes sociais. Tá bom? Oi, vem você pra cá, você sabe muito bem, a Rádio Estação é a melhor rádio da região, não é verdade, Rock? O Rock está aqui, que não me deixa mentir. Escuta a Rádio Estação, que você não vai se arrepender, não é verdade? É isso aí, meu amigo ouvinte, com certeza. Siga a dica do Silvio Santos, né? Mas só uma correção, o Rock não tá aqui não, só o Silvio que falou aí, né? Mas vamos seguindo com esse programa legal. Com certeza, já o término dessa edição do programa legal, voltando na próxima edição, até breve, já deixando saudades, um forte abraço e até a próxima edição. E até breve, desse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos, com esse programa legal, a sua companhia na universidade. Até breve, e agora fui! Termina agora mais um programa legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana. Muito obrigado por sua audiência. Até breve. O verdadeiro vencedor só conquista quando ele tem a certeza que o único caminho é com fé. Sempre lutar